Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e do mundo através da internet. Iniciamos mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em ondas médias em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com as leis morais, a vida futura e a vida por vir da humanidade, através dos ensinamentos dos espíritos superiores recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vem também mostrar que a sobrenatural é apenas o natural não conhecido e não explicado. A doutrina espírita nos traz a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem também mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar, agradecendo as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Margarete Macedo de Moraes, que vai conversar conosco sobre voluntariado. Voluntariado é o comprometimento nos trabalhos voluntários, né? Que está bastante ligado às nossas casas espíritas também, e principalmente às ONGs, né? As organizações não governamentais, que desenvolve bastante seus trabalhos com a participação dos voluntários. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode participar também do nosso Facebook, do nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai passar também o contato para todos vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Margarete. E para você, nosso ouvinte que está escutando a gente, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado, vai ser reprisado na nossa rádio online, Vivência Espírita. É só sintonizar na rádio, baixar o aplicativo do Android ou acessar o site. A gente está com uma novidade, Rui. Lançamos já o novo portal Vivência Espírita. Opa. Então, agora o portal, agora está com cara de portal, foi totalmente reformulado. Então, com a visão dos nossos ouvintes, para os nossos ouvintes acessarem rapidamente os programas, conseguir ler as colunas e a gente divulgar também, continuar divulgando essa doutrina bendita lá na internet também. Então, aproveite, entre aí, www.vivenciaespirita.com.br. Então, aí é só compartilhar, curtir e acompanhar o nosso programa. Quem quiser entrar na rádio online, lá tem o link, é só entrar, tem um menu rádio online, ou entra direto, coloca barra rádio, você já entra direto na nossa rádio online, que esse programa será sempre o programa de domingo, é reprisado na terça, quinta e sábado, às 8 horas. Então, se você perdeu, ou alguém que você conhece perdeu o programa hoje, é só avisar, ó, entra lá na rádio online, escuta terça, quinta ou sábado, que é a reprise do programa de domingo. A prece, vamos iniciar então, a gente vai fazer a pergunta para sorteio. Então quem quiser participar da pergunta de sorteio, a gente vai falar um pouco mais para frente. É só ligar no telefone que o Jorge falou, vou repetir, 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também tem o nosso Facebook, onde a gente vai postar a pergunta, é facebook.com.br Programa Vivência Espírita ou através do grupo do WhatsApp. Quem ainda não, nossa página da rádio, lá tem um link para participar do grupo. É só entrar lá, se inscrever, tem um formuláriozinho, entrar e participar do grupo do WhatsApp também. Então a prece de abertura agora é com Mário Vinhas, da Casa do Caminho. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos. Procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos. Colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por sua bondade, seu grande amor por nós e por sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é comprometimento no trabalho voluntário. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Margarete Moraes e seu esposo Teobaldo. Ela é professora e psicopedagoga, é diretora da Escola Infantil Grilo Falante e está aqui conosco para falar sobre o trabalho voluntário e seu comprometimento. Bom dia, Margarete. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. E estamos aqui dispostas a trocar experiências, né, sobre o comprometimento no trabalho voluntário. Margarete, no trabalho voluntário, qual a sua experiência com o trabalho voluntário? Bom, eu acho que desde que a gente começa na nossa doutrina, já começa o nosso trabalho voluntário, né? Eu acho que a dedicação, o comprometimento com o próximo, começa por esse comprometimento com o próximo. E quando a gente se preocupa com o próximo, tem que existir um comprometimento, porque realmente muitos dos trabalhos que nós fazemos na própria casa espírita depende dos voluntários que estão lá. É porque a nossa doutrina ninguém ganha nada, né? Não. Não. Diz que ganhamos muito. Ganhamos em energia, né? Em cobranças que tivemos em outras vidas. Eu acho que é uma maneira de a gente melhorar como pessoa, se transformar. É porque a nossa doutrina é a única que eu conheço que ninguém ganha nada, né? Quer dizer, todo mundo tem trabalho voluntário mesmo. Quer dizer, existe até os funcionários de centro espírita, que é para fazer a limpeza, que é para fazer a faxina, cuidar da casa, mas aquelas pessoas que trabalham com o público é voluntário, né? Ninguém ganha nada. Quer dizer, ganha muito, né, Jorge? Como nós sempre dizemos aí, que o que nós ganhamos de alegria, de recompensa, de sentir o sorriso, o bem-estar das pessoas, a alegria de pessoas que vêm nos procurar e saem com seus problemas, não digo solucionado, mas orientado e encaminhado, né? Né, Jorge? O interessante, Rui, é que a visão de cada um é diferente, né? Porque quando a gente... o trabalho voluntário, ele tem que ser algo natural na vida da gente. Então, parece que tem algumas pessoas que já nasceram com isso aí, né? Já nasceram com vontade de fazer alguma coisa pelo próximo e faz naturalmente. Agora, quem não tem quem não tem ainda, que poderá vir a ter, né? Tudo é questão de treinamento, não se conforma muito das pessoas trabalhar sem ganhar nada, não. Tem gente que não consegue acreditar nisso, né? E, infelizmente, muitas coisas que a gente vê por aí, acabam levando as pessoas a acreditar assim. Haja visto aí muita gente religiosa que você vê que está no meio das corrupções, no meio dessas coisas, então acaba denegrindo a imagem daqueles que querem trabalhar para o bem do próximo mesmo. Porque tem gente que quer trabalhar para o bem do próximo, mas pensa primeiro nele o tempo todo, né? Então, não, eu trabalho para o bem do próximo desde que eu ganho muito dinheiro. Então, isso aí atrapalha. A gente tem visto muito isso aí, de pessoas religiosas, veio aí na televisão, pessoas que a gente pensava que estavam dedicadas totalmente à causa, daqui a pouco elas estão ganhando, estão se enriquecendo tudo. Porque o trabalho voluntário, ele tem que ser natural. Então, e quando a gente faz isso naturalmente, acordar, por exemplo, todo domingo, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, para vir fazer o programa, aí quase vai completar 13 anos, né? Vamos completar dia 18 de janeiro. Dia 18 de janeiro vamos completar 13 anos. Aí, pessoal, mas como é que o cara pode levantar a vida toda, domingo de manhã, daqui a pouco é uma vida nossa já, 13 anos, né? Levantar domingo de manhã e ir lá sem ganhar nada. Falei, não, se fosse só sem ganhar nada, era legal pra caramba. Pior que a gente tem que pagar também, né? Então, ainda tem esse, né? Então, é difícil, dependendo da visão da pessoa, também a gente não culpa ninguém de imaginar que alguém está fazendo isso sem interesse, né? Sem interesse. E ainda vai longe, eu acho, Margarete. Você não pode ter interesse nem nas coisas de Deus, digamos assim. Não, eu estou fazendo assim para mim ser salvo. Porque se a gente ficar pensando desse jeito, a gente pode se decepcionar quando a gente desencarnar aí também, né? Porque não pode ser uma troca, né? Não é uma troca, mesmo porque eu acho que quando você entra na doutrina e você começa com a reforma íntima, isso começa a ficar natural, como você falou. Eu acho que a partir do momento que você se inicia no respeito ao próximo, todas as tarefas que chegam, você quer cumprir, né? E da melhor forma possível. Eu tenho um colega que fala, olha, todo mundo pode faltar no centro espírita, mas eu não. Então é aquele que não falta nunca, porque ele fala, eu tenho como hábito não faltar, eu sinto que se eu faltar, alguém está sendo prejudicado, então eu não falto. É interessante que ele tem como regra isso daí, né? Não faltar só em último caso, mas do resto não falta não. Mas você também tem um trabalho muito bonito que continua lá no lugar aqui ainda? Continuo, graças a Deus. Como voluntária. Como voluntária, no lugar que já vai fazer 18 anos. 18 anos? 18 anos. E você trabalha mais como voluntário agora? Porque teve uma época que você foi vice-presidente... Parece que foi também tesoureira, não, né? Fui. Foi não, tesoureira, não. Eu fui sempre secretária e vice-presidente. Hoje eu estou ainda como secretária. Secretária. Secretária na diretoria, que também não ganha nada. Ninguém ganha nada. Mas, não, assim, o trabalho é muito gratificante. Eu acho só de você ver quando as crianças sorriem, que você vai buscar, leva na brinquedoteca ou leva para o consultório, ampara a família, porque eu acho que o mais importante não é só amparar a criança, mas principalmente a família. Família, né? A família se sente bem desestruturada, porque chega uma bomba na cabeça dela, né? A criança recebe uma notícia, um diagnóstico desse, é muito pesado. E qual o maior trabalho que vocês têm com a família para que ele, não digo aceitar, mas para ele ver a doença como se não fosse um castigo, porque tem pessoas que às vezes começam a falar, o que foi que eu fiz para Deus para ter essa criança com esse problema, para ter essa doença, essas coisas todas. Vocês fazem um trabalho para mostrar que não é bem por aí, quer dizer, não tem nada de, vamos dizer, de culpa em ter um filho com problema ou ter essas dificuldades, Margarida? Então, o trabalho que a gente executa lá, nós temos uma equipe multidisciplinar, até para amparar essa família. Então, assistente social, se é o caso, por exemplo, da família ter dificuldade financeira para chegar no hospital, para se alimentar, porque a criança vai precisar de suplemento. E temos também o trabalho da psicóloga junto aos médicos, para dar esse amparo à família. Por exemplo, a parte religiosa, nós não entramos porque é muito pessoal de cada família. Ah, sim. Mas nós temos, por exemplo, um lugarzinho dentro do hospital que a gente fala que é um lugarzinho ecumênico. Ecumênico. E nesse lugarzinho, que também é uma doação, né, porque a gente tem que ter parceria, esse lugarzinho, qualquer religião pode se propor a ter um voluntário lá também para atender as famílias. É? Então, a gente tem lá um quadrinho que tem agendado um dia é Igreja Católica, um dia é Igreja Batista, um dia é Espírita, quem precisar. E as mães que quiserem, tem lá o horário, elas vão, conversam, e isso é bacana. Então, elas têm esse amparo também, sem estar vinculado diretamente à equipe hospitalar. E tem espírita que faz esse trabalho? Olha, Rui, lá na tabelinha eu já vi realmente espírita, mas eu tenho visto mais lá da Igreja Evangélica, da Igreja Católica, inclusive de realizar missa dentro do hospital. Tem o grupo evangélico que faz a oração lá dentro. Então, acho que talvez esteja faltando um pouquinho mais espírita. Ah, mas tem criança aqui de pais espíritas? Tem sim. Eu acho que quando acontece uma doença dessa, a pessoa precisa de explicação, né? E acredito, exemplo meu, eu acho que a doutrina espírita é a que mais esclarece, que mais nos ampara, que nos dá conforto nessa hora. Então, por mim, experiência minha, eu acredito que a doutrina espírita é um conforto para nós. Acreditar que nós estamos passando por isso, quando a criança não é diagnosticada precocemente, que a gente sabe que vai a óbito, mas pelo menos eu tenho o conforto de saber que não é exclusivamente a última vez que ela vai passar por isso, né? Que não é a única vida dela, mas sim um processo de evolução. Mas então, e como é que faz essas crianças que vocês sabem que vai a óbito, que não tem condições de cura? Olha, o amparo é sempre assim, psicológico, médico, é amparar a mãe. A mãe tem que ter esperança até o último momento. E o pai? O pai, não, a gente fala mãe, mas geralmente a mamãe puxando para o seu lado. Tem papai que fica com a criança, porque é uma dedicação exclusiva. Nesse caso, a criança fica às vezes internada, está na UTI. Então, dia e noite tem alguém com a criança da família. Então, geralmente reveza a mamãe quando vai descansar é o papai, mas eles são amparados na medida do possível com a psicóloga. Não é fácil, né, Jorge? Ter um filho e saber que o filho não tem cura, que vai desencarnar, é complicado, né? Mas eu acho que hoje o GAC está preparado para receber essa criança no global. Em 7 dias, eles já têm um diagnóstico. A nossa preocupação maior é quando chega já com a doença avançada, que demorou muito para diagnosticar. E daí, vocês são aquelas pessoas que chega e já fala, como se diz na gíria, fala na lata, olha, seu filho não tem cura, ou vai enrolando, quer dizer, vai dizendo, não, ele vai melhorar, ou você já tem uma linguagem mais franca com os pais, com os familiares? Eu vou dar um exemplo meu, né? Não, o seu eu acho que é. Eu não sei exatamente, assim, nós não estamos presentes na equipe médica junto no momento. Mas para mim, quando eu recebi a notícia da minha filha que teve câncer, foi dito realmente que o dela era um câncer bem agressivo, que já tinha metástase. Então, eles falam, né? Eu acho que isso é importante, a família tem que saber. Mas a aceitação da família é diferente uma da outra. Então, tem família, eu acredito assim, a mãe, ela sempre vai orar e vai achar que pode existir um milagre. Pode, a gente sabe que sim, mesmo que tenha. E mesmo que, por exemplo, nós mesmos que trabalhamos com cura lá no Recanto de Luz e Mancheira, já vimos casos de cura de metástase, né? Sim. Então, eu acho que eu não vou dizer, não é merecimento de cada um, mas sim, eu acho que é aquilo que você se propôs também a passar, né? Eu acho que existe o poder da mente também, de ajudar, mas quando você vê uma criança, parece que machuca mais seu coração. Sim. Né? Porque, ultimamente, lógico, com toda essa tecnologia para os exames, a gente está vendo acontecer isso cada vez mais precoce. Você está vendo bebê com 6 meses, já que você detecta um tumor. Ah, então, poxa, é chocante para a gente ainda. A gente vê um bebê, mas tem chance de cura? Tem. A média no Brasil gira em torno de 49%. Nós conseguimos atingir lá no GAC 71%. Isso é primeiro mundo. Então, mas o hospital GAC parece hospital de primeiro mundo mesmo, né? É, de primeiro mundo. A gente tenta realmente realizar em todas as formas com os protocolos de primeiro mundo mesmo. É, vocês têm aquele certificado? Temos o certificado da Anacom. Anacom. É. E a excelência em criança. Por exemplo, a nossa UTI, hoje... A gente sabe que em São José nós não temos um outro local que tenha exclusividade para atender criança. Eu tive na inauguração das UTIs, né? Porque foram oito? São oito leitos. Oito que eu tive lá, uma de cada cor, né? A cor alegre, e um pessoal no centro ali para atender a todas. Esse é o centro que é a internação. Nós temos dois blocos. Ah, dois blocos. É, dois blocos. São 20 apartamentos. E a diferença da estrutura está que a gente sabe que como vai atender crianças que estão em tratamento oncológico, que tem essa imunidade muito baixa, então a estrutura foi feita exatamente para percorrer pelos corredores externos o pessoal que vem de fora. Então a visita, nós temos dois banheiros dentro do apartamento. Então, um é para o acompanhante e o outro é só para a criança. Então, evitar o máximo de contato de bactérias, para que a criança possa se restabelecer melhor. Muito legal, né? Estamos recebendo aqui a visita do Ed Moreno. Do ilustre chapéu, o chapéu mais famoso do Brasil. É o chapéu mais famoso do Brasil. É a nossa convidada de hoje. Prazer, tudo bem? E o marido dela, que é o Teobaldo, olha, tá vendo? É só surpresa, pô. É surpresa. E ele falou pra mim que não vinha ainda, olha só. É? Ele falou, não, eu não vou poder ir, desculpe e tal. Mas ele vai na nossa festinha de... Hoje nós vamos ter uma festa de confraternização do programa Vivência Espírita e do Grupo Castelar, né, Jorge? Isso. E grandes eventos vai ser realizado em Caçapava. Nossa, eu tô falando que se eu soubesse que ele ia estar sem violão, não deixava ele, mandava proibir a entrada dele ali. Fica aqui sem o violão na mão, eu não escolhi nenhuma música. Já são 8h25, a primeira música eu já estava programado para ele sentar aqui e cantar. Ele tá cheio de música nova, deixou o violão lá no carro. Quer dizer, aqui para descer para ir buscar o violão, alguma coisa no carro, é uma viagem. É 10 minutos que ele vai demorar. Tem que colocar outra música aqui. Vamos continuar conversando com a Margareta e depois a gente pede para ele... Figura, viu, Margareta? Que ele não tira o chapéu. Seu Ed Moreno, cantou muito bom mesmo. Muito famoso no nosso meio espírita. É isso, na frente dele a gente não fala não, na frente dele a gente não fala nada, só pelas costas. Outro dia nós pedimos para ele tirar o chapéu, aí falaram, não, põe o chapéu que fica melhor, né? Então é por isso que ele já entrou de chapéu, né? Mas, Margareta, estamos falando do GAC, né, que para mim é uma excelência em tratamento, em trabalho, em cuidados. E a gente vê a Rose, né, como ela tem um carinho pelo hospital, e coisa bonita é ver um grupo de pessoas que começaram. Eu lembro quando o GAC começou, começou inclusive com o pessoal lá o atendimento, com o pessoal lá da Seara, né, que eles levavam a marmita para as mães que vinham de fora. Depois parece que foi criado o GAC e levaram essas mães, viu, Jorge, para tomar banho, para se cuidar, porque vinham de outras cidades, como hoje vem também, né? Vem de outras cidades, outros estados, nós recebemos de outros estados. Nós temos criança de Mato Grosso, da Bahia, então... E como é que eles descobrem o GAC? Muitas vezes eles têm a referência dos hospitais, que é Campinas, São Paulo e São José dos Campos. E às vezes tem parente aqui pela região, então fica mais fácil deles ficarem na casa dos parentes e acabam chegando para nós. É, porque eu conheço o hospital lá de Jaú, que é o Amaral Carvalho, que também é para problemas oncológicos, que é também um modelo. Não sei agora como é que está, né? Mas há 20 anos atrás era modelo Barretos, o Amaral também, Carvalho. Né? Barretos também tem, né? É fantástico. Inclusive o doutor Luiz Fernando, que foi o fundador aqui, né, praticamente da parte oncológica pediátrica, Hoje ele trabalha lá como na diretoria do Hospital de Barretos. Legal. Mas dá assistência para nós também no Banco de Tumores. Banco de Tumores? Banco de Tumores. Ele que desenvolveu, mas é um trabalho que agora paramos porque você precisa de muito dinheiro. Então, é uma coisa que dá trabalho de você ter, são equipamentos muito caros para você ter esse estudo de pesquisa, e a gente mal consegue controlar os gastos do hospital, então a gente deu uma paradinha. Quanto mais o que passou, né? É porque a última vez que você esteve aqui, nós estávamos comentando que o GAC estava com dívida, né? Eu não sei se continua, acho que até hoje continua. Continuamos, sempre passando o chapéu, porque... Eu quero descobrir uma ONG ou uma organização social assim, que trabalha com filantropia, que não tenha dívida. Um dia que eu descobrir uma, vai ser legal demais. Então, mas sabe que... Nós vamos pedir a receita, né, Jorge? A Margareta estava contando que lá, por exemplo, vamos dizer que ela tem X atendimento, né? Que a prefeitura paga, que o Estado paga, que a União paga. Mas aquele X e mais um, por exemplo, chega, já esgotou a quantidade. Chega uma pessoa para ser cuidada, a gente não tem coragem de dizer, olha, infelizmente acabou, só vamos cuidar dessas pessoas aqui, você fica para fora. Não dá para fazer isso. É por isso que a gente sempre está devendo. É por isso que está devendo. Que a gente realmente acolhe todo mundo. É. Em 7 dias, essa criança já está sendo tratada. Em sete dias. Então, assim, para poder realmente arcar com os custos, é muito difícil. Nós atendemos em torno de 75% SUS. SUS, 75%? E 25% é convênio, né, ou particular, que é difícil. A maioria é convênio. Do dinheiro que nós temos de custos mensais, dá um total de 25% do valor que o SUS paga. O resto, nós temos que correr atrás. Nossa, vê, Jorge, como é que é a saúde no Brasil. E depois a gente vê que essas pessoas que se comprometem, né? É um comprometimento. Tem que se virar. Eu vejo que a sociedade parece que está respondendo aos pedidos que o GAC faz, né? De arrecadar, de fazer eventos em prol do GAC. É que nem a pizza, né? Da Vila da Aldeia. Da Vila da Aldeia, que a gente está sempre lá, né? Então, eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, mas você tem que fazer esse trabalho com auditoria. Eu acho que a confiança que a comunidade adquiriu através dessa informação que a gente presta, então a transparência em mostrar onde que o dinheiro está indo é que nos faz realmente fazer os eventos e eles serem prósperos. Então, as pessoas querem ajudar, mas você precisa mostrar para elas a responsabilidade da instituição, o comprometimento que essa instituição tem, aonde que está indo esse dinheiro. Então, no momento que a gente está vendo tanta corrupção, você tem que ser bem transparente os seus gastos. Até para não perder credibilidade, exatamente, né? Exatamente. É o que a população já está cada vez mais descrente, né? Ainda mais porque o governo anterior, que graças a Deus saiu, ele utilizava-se muito de ONGs para poder desviar. Então, aí quem perdeu foram todas as instituições financeiras que fazem um trabalho justo e honesto. Rui, deixa eu só comentar aqui que a gente está tendo bastante participações. Comentar algumas participações. Né? Exatamente, é por isso mesmo. Então, a pergunta para sorteio hoje dos dois livros espíritas é perguntando qual a sua opinião se é importante colocar em prática a caridade por meio de trabalhos voluntários. Então, deixa aí a sua colaboração. Se você acha que é importante colocar em prática a caridade por meio de trabalhos voluntários. O Antônio Bessa entrou aqui, mandou um parabéns pelo programa número 600. A gente estava até conversando aqui, só deixar claro que esse número 600, quando eu entrei aqui no programa, ele não tinha a contagem da numeração. Então eu fiz lá uma média e peguei um número e começamos no número. Como eles não falaram nada aqui, ó, e falaram, pode prevalecendo. Prevalecendo 600. Mas, segundo o Jorge aqui, ele acha que é mais que 600. Pode estar chegando a 700. Porque a média de domingo são 52 domingos por ano. Então você multiplica isso por 3, a conta do Rodrigo tá falha. É, né, mas faz 3 anos que eu tô contando aqui e ninguém tá falando nada. Ele está errando pelo menos em 100 programas, aqui, 100 mais programas. Ou menos, né? Não, hoje em dia já está tudo marcadinho, todos os programas que ele foi numerando. Aí para você acertar isso para trás, volta, fica muito, né? E como nós mudamos de uma rádio para outra, assim, em 4 rádios diferentes, você acaba perdendo essa numeração mesmo. Então, a gente sabe que tem mais de 700 programas, assim, 700 programas mais ou menos. Mas não tem problema ficar assim, não, né? Não, e é interessante dizer para os nossos ouvintes que nós só deixamos de fazer 5 programas, né? 2 aqui na rádio e 3 em outra rádio, que era a Rádio Bandeirante, por causa da transmissão das eleições, né? Mas o resto nós estamos sempre aqui firme e forte. É isso aí. E aí aqui também entrou a Rosilma, desconheço de perto o trabalho deles, no caso falando de vocês. Casal nota 1000. A Elza mandou um bom dia, que Deus abençoe. Meu pai entrou aqui, deixou uma foto aqui com uma mensagem. Uma mensagem interessante aqui de Agostinho da Silva. Legal vocês entrarem aqui e compartilharem. A Rosilma falou que quero participar. Importantíssimo, agora respondendo a pergunta, né? Importantíssimo o trabalho do sorteio, o trabalho voluntário. Tenho 2 e de muita alegria, aprendo muito com os assistidos, crianças e gestantes. Tolerância, paciência, não julgar, gratidão por tudo que tenho. O Paulo também respondendo a pergunta se acha importante colocar em prática a caridade nos trabalhos voluntários, ele fala que sim, porque caridade é vivenciada sempre na prática. O Marcelo entrou aqui e mandou bom dia, amigos vivencianos. A caridade material é importante, mas muito mais importante é a caridade moral, que é muito mais difícil de se fazer, que é o exercício da benevolência, do perdão e da indulgência. Legal. Maurício Tomé entrou aqui também. Ele parabenizou aqui, excelente pessoa. Site espetacular, ficou demais. Pessoal, acho que desejo contratar webmaster. Ó, Maurício, eu comprei esse template, a gente comprou esse template pronto. Depois eu te passo o link. O Luiz entrou aqui e falou: bom dia, vivencianos. Saindo agora. Só um parênteses para dizer para a Margareta que vivencianos é aqueles que participam do nosso programa. Os ouvintes, os leitores. É, então, vivenciano, Margareta. E quem cunhou esse nome foi o Ari Rangel. Um dia ele entrou aqui e falou: bom dia, vivencianos. Ele pegou. Então o Luiz Moraes manda: bom dia, vivencianos. Saindo agora para fazer distribuir cestas, famílias carentes e abraço. É muito legal também, às vezes o espírita, ele, por questão lá do evangelho, que eu não estou criticando isso, muitas vezes não divulga o trabalho da caridade, até para não perder o fim dessa trabalho com caridade. Mas também o exemplo é muito importante, né? O exemplo da caridade, falar até pelos familiares e o pessoal seguir, saber que você está fazendo um trabalho de caridade, motiva também as pessoas a fazerem também, né? Eu acho que também é importante. Tudo é intenção, né? Certo. Se a intenção não é a vaidade, e sim você divulgar para que as pessoas também colaborem e possam fazer, aí é interessante, né? Citou um ponto que eu acho importantíssimo. Quando você faz um trabalho voluntário, você não precisa ficar falando, né? Sim. Eu acho assim, incentivar as pessoas para que elas também façam. Convidar. Mas não fazer disso uma vaidade, na sua vaidade de querer mostrar. E você já recebeu o que precisava. Não precisa sair daqui, desencarnar e falar que vai ter um mérito para isso. Você já teve. Até aquilo que a gente estava comentando, né? No GAC, que vocês veem mais igreja católica, mais evangélica, nada contra isso, eu acho muito legal isso estar acontecendo, mas você vê pouca participação dos espíritas. É porque muitas vezes não falam, mas os voluntários, a maioria são espíritas. Eles que trabalham lá, né? São. É que eu penso assim, a gente fala, sente essa falta assim, mas para no caso do espírita, ele para ele ficar só falando lá, ir lá, não ocupar o espaço e ficar só falando, acaba talvez não atraindo muita gente. Mas o certo seria fazer um trabalho completo, dar um passe de harmonização, todas essas coisas. Isso aí não é fácil, né? Isso aí você acaba enfrentando muito, talvez assim, muitas barreiras no sentido de pensar que vai ser algum tipo de trabalho de cura, que vai ser feito, todas essas coisas dentro do hospital. Então é meio complicado, né, de você fazer isso aí. Não é assim, então... Eu acho que um dia vai se tornar comum também, de você chegar e falar, não, tem um trabalho espírita ali, se quiser tomar um passe, você vai lá e toma o passe. Tem todas as semanas, tem alguém para fazer isso. Então, eu acho que o caminho seria esse, de fazer um trabalho desse tipo. Eu acredito também, Jorge, que a gente pode fazer o nosso trabalho num abraço, escutando uma mãe, sorrindo na hora que precisa sorrir. Eu acho que às vezes o acalento que você dá para essa família é a energia que você doa, a mesma energia que você doaria nesse passe. Então, às vezes não é o momento no hospital para você fazer isso, mas você pode fazer através desse carinho, dessa atenção que você dispende a essas famílias. Legal. Ó, vamos entrar no nosso momento de música aqui. Vou pegar um pouquinho esse microfone da Margarete agora. E chegou aqui o nosso convidado hoje. Música musical. Ao vivo hoje, né? Hoje ao vivo. Né? Como é que diz o Faustão? Quem sabe faz ao vivo. Esse aqui é fera para fazer ao vivo, né? Mas primeiro, bom dia, Ed Moreno, tá aqui com a gente. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Margarete e Teobaldo. Olha que nome forte, Teobaldo. Teobaldo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Mestre Jesus por nos acompanhar até aqui. E eu estou um pouco ansioso porque essa rádio realmente mora na minha alma, no meu espírito. E como eu digo numa música, né? Para ser meu melhor amigo, ou meus melhores amigos, não é qualquer pessoa. E hoje eu estou aqui no meio desses grandes amigos, meus melhores amigos. Eu vou deixar ele cantar, vamos deixar ele cantar. Rui, né? Jorge, Rodrigo, Helder. Vamos deixar ele cantar. Ele precisa mas tomar ele cuidado que vai ser político logo. Não, mas eu, Ed, mas você... você teve esse ano aqui já com a gente e você estava trabalhando o CD. O CD ficou pronto ou ainda está na fase final? Está na fase final, assim. Legal. O CD, a gravação está pronta. Está na masterizando e estão fazendo a capa, né? Então vai imprimir tudo ainda para lançar agora em 2017. Mas tem algumas músicas prontas, depois se você quiser mostrar alguma coisa. De repente você já pode começar a mostrar. Tem uma que diz assim, o tema hoje é voluntariado. Voluntário. Né? Tem uma que diz assim, ó. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zil Darnes, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus e Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Aquele que encontrou a conta e o dinheiro que alguém perdeu, foi ao banco e pagou e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol. Pai, se existe ao idoso no asilo que se sente só, você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Tchup, tchup, tchura. Tchup, tchururá. Tchubidjura, tchubidjura. Olha aí. Muito legal. Muito legal, né? Eu já conheci. Gostou, Margareta? Adorei, ele já deu todos os exemplos para mim para poder fazer o trabalho social, né? Vamos para o nosso intervalo comercial. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã de doutrina, Margareta Moraes, professora e psicopedagoga, diretora da Escola Infantil Grilo Falante, que agora, para o ano que vem, vai aumentar a quantidade de alunos lá, né, Margareta? É, nós estamos ampliando. Que era o Baby, agora não vai ser só Baby, né? As crianças já cresceram, então a gente está ampliando para poder continuar com os nossos ex-bebês. Ex-bebê. É porque vai passando, né, Jorge? O bebê vai passando. Eu não sei como é que é a classificação. Lá é berçário, mini maternal, que é de 1 a 2. O maternal, de 2 a 3. Depois infantil 1, infantil 2 e infantil 3 é a formatura da educação infantil. Rui, só para lembrar as pessoas, né, os nossos ouvintes, que nós teremos o nosso Evangelho de Natal esse ano, lá na AME, né? Depois queria pedir até para a Margareta, né? Chama ela de Bernadette, já viu, não? Eu nunca deixo de chamar ela de Bernadette. Eu estava até estranhando. Estava demorando para me chamar. Estava demorando para me chamar ela de Bernadette. Então, para a Margareta levar um cartaz. A Margareta que fez, ano passado foi a Margareta que fez a preleção, né? Então, no dia 24, sábado agora, nós teremos lá o nosso tradicional Evangelho de Natal lá na AME, né? Quem vem fazer a preleção é o Guilherme Azeredo, lá de Taubaté, nosso irmão Guilherme, gente boa. É uma pequena preleção, né? Que a gente faz lá uns 40 minutos, 50 minutos no máximo. O Grupo Castelão estará lá fazendo a harmonização. E depois também o Ari falou que vem para a gente fazer o intercâmbio mediúnico, né? Alguém receber as meninas lá, Sabrina, o Babu, a Fernanda da Casa Marcela de Jacareí também vem, tudo se colocar à disposição da espiritualidade para receber alguma mensagem de Natal, alguma coisa desse tipo, né? No trabalho. No dia das 7h30 às 9h, acaba e a gente vai embora para casa, dá para chegar lá e fazer a ceia tranquilamente. Estão todos convidados no sábado lá na AME, a partir das 19h30. A AME, para quem não conhece ainda, fica na rua Doutor Oscar Strauss, número 350, no Bosque dos Eucaliptos. É no fim da rua, está marcado lá, rua sem saída, mas é no fim, né? Final da rua, né? Quem quiser ir, que conhece o SESI, depois do SESI, são três semáforos depois do SESI, tem a Farmácia Vermelha na esquina, entra à direita ali na Farmácia Vermelha, é a segunda rua à esquerda, que é a rua Doutor Oscar Strauss. A gente aguarda vocês. Sabe que cada ano as pessoas estão comparecendo mais, estão tornando um hábito, né, no dia de Natal, porque a maioria das casas espíritas acabam fechando no dia de Natal, né, a não ser aquelas que têm o trabalho no próprio dia, aí elas abrem. Agora a maioria que não tem trabalho nesse dia fecha. E a gente condicionou a fazer isso, então as casas espíritas têm prestigiado, tem as outras da cidade, tem, as pessoas têm comparecido e cada ano está mais legal lá o nosso. Infelizmente eu não estarei esse ano lá, né, Jorge? O Rui precisa viajar, né? Compromisso. Precisa ir lá na minha cidade. Uhum. Mas Jorge, nós temos aqui a Maria da Glória do Jardim Colonial, está dizendo aqui, sou ouvinte assíduo do programa, comprei 2 CDs do Castelã na Som Lemos, vamos fazer propaganda do Som Lemos aqui, né? Ouço todos os dias, são ótimas músicas, um abraço a todos do programa. Falando nisso, eu tenho que atualizar os CDs lá do São Lemos, que eu acho que já faz os 3 CDs, os 3 últimos CDs que eu não levei lá pro como é que é o nome dele? Eu esqueço, o Paulo. Paulo lá do São Lemos. A Ivanilde, do Coal, está dizendo um beijo maravilhoso a todos do programa. Esse programa é um presente para todos nós, em todos os domingos. Um grande abraço para a Ivanilde, que nós tivemos lá com os velhinhos, com os idosos lá da... tivemos sexta-feira lá com os idosos. Que coisa maravilhosa, viu, jovem? Aqueles idosos parecem adolescentes. Até brinquei com ele, vocês parecem adolescentes, participando, cantando, dançando. O pessoal, a Ivanilde bota a turma lá para trabalhar. E o Milton Rodrigues do Bosque está dizendo aqui, estou ligado no programa. Um bom domingo e um abraço a todos do Vivência. Um bom dia para você, viu, Milton? E continue nos prestigiando. Legal. E aqui também a gente teve algumas participações. Então, o Bessa. Bessa é uma figura, né? Mandou aqui, apenas como comparação e com todo respeito, não temos A, C e DC. Então podemos ter como referência os programas AR e DR, antes do Rodrigo e depois do Rodrigo. Sacanagem. Não, eu até... Aqui o Ari Rangel, ele manda, bom dia, queridos irmãos vivencianos. Ser voluntário, respondendo a pergunta, né, do sorteio, se a prática da caridade é importante através do trabalho dos voluntários. Ele falou, ser voluntário é estar munido de boa vontade, verdadeiramente. E o mundo muda toda vez que as pessoas entrelaçam suas mãos em favor dos mais necessitados. Parabéns pelo excelente programa de hoje. Exemplos como a da nossa irmã devem ser seguidos porque nos mostram que sair da nossa zona de conforto é possível e nos torna mais humanos e irmãos. O terceiro setor já é uma realidade. Grande abraço a todos. Legal. A Elza mandou aqui o comentário também. Gostou bastante. Está gostando da participação do Ed Moreno. A Rosilma também disse que concorda sobre aquilo que a gente comentou sobre divulgar o trabalho que está sendo feito, né, de caridade também para incentivar as pessoas a fazerem. No meu prédio sabem do meu trabalho e doam muita coisa. Ó, que interessante. Talvez se não soubessem, não teria essa doação. A Beatriz, o Maurício mandou um Feliz Natal aos nossos amigos queridos. A Bia mandou, bom dia, amigos. Acredito que praticamos a caridade através de trabalhos voluntários feitos de coração e por amor. Pergunta para a Margarete se no GAC tem voluntários que aplicam reiki. Isso o Jorge já perguntou. Então, só repetir aqui. Ela falou que não sabe, né? Você perguntou fora? Ah, desculpa. O Jorge tinha perguntado fora do ar. Então, Margarete, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, a Bia perguntou se no GAC existe trabalho de reiki. É, eu não, eu desconheço, desculpa, não consigo te responder essa pergunta. Mas existem voluntários, por exemplo, que ajudam. Eu acho que eu aplico o reiki, mas eu até mentalmente você pode fazer esse trabalho. Sim. Né? Então, acho que dá para você fazer sem ter um ritual. Então, mas vocês não têm nada... Nada chamado como holístico lá, não temos. É tratamento mesmo alopático. É um tratamento alopático. A gente tem, assim, algumas coisas para ajudar o tratamento da criança, mas no lúdico, né? Sim. Então, uma contação de histórias, tem um cachorrinho que vai, que as crianças amam de paixão. E aquela troca, né? Essa troca de carinho com eles. Então, acho que isso para ajudar. E os palhaços, tem ido lá? Vão. Doutores da Alegria, né? Doutores da Alegria. Tem uma amiga minha que trabalha com isso também. Tem, muito na brinquedoteca, sempre a gente tem o teatro, que o pessoal também leva como voluntário. Sim. Um trabalho voluntário. Então, acho que é mais, acho que na parte lúdica mesmo. E vamos então agora começar a falar da nossa casa espírita, nós voluntários. Sim, da nossa casa. Só comentar aqui que a Meire do Jefa mandou um bom dia, Rodrigo, por favor. você pode compartilhar com a Margarete meu contato, pedir que me procure. Então, talvez ela deve estar querendo ajudar também nesse sentido. Então, depois eu te passo o contato da Meire, também do Jean. Será um prazer, Meire. É, mas, viu, Jorge, a gente tem por hábito dizer que a gente só dá tarefa para quem não tem tempo, né? Ô, Jorge, como é que está, Jorge, a sua agenda de tarefa? Porque a Margarete é a diretora de escola, mas vai fazer o plantão, dar seu apoio no GAC. É, eu vou toda terça-feira. É, o GAC disponibiliza amanhã para fazer a apresentação do trabalho. Então, eu mostro o hospital, explico como que a gente trabalha, e a pessoa se encanta com a estrutura. Isso é bacana. A pessoa conhecer ali, né, ao vivo, o que está acontecendo dentro daquelas paredes. Isso. E como que é o tratamento com as famílias e as crianças. E o Jorge, como é que faz, Jorge, com o tempo? Não, eu sinceramente, eu não presto atenção muito nessas coisas, não, né? Não dá tempo, eu vou fazendo. Vai fazendo. Eu vou fazendo, né? Tem muitas coisas aí que a gente acaba fazendo, envolvido com... Agora nós estamos envolvidos com o evento do Chico Xavier, né? Desde o mês de julho. Em agosto, né? Então, por exemplo, eu estou muito contente que os livretos, os livrinhos que nós lançamos aí a semana, faz um pouco mais de uma semana, né? Já foi mais da metade dos livros, já, né? Já o pessoal está aderindo, ajudando. Mas explica melhor para o nosso ouvinte o que é esse livreto aí, rapidamente. Então, nós estamos em campanha para fazer o evento, o 10º Encontro Nacional de Chico Xavier, dos amigos. O nome do evento é o seguinte: 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Nossa, é muito grande, né? É, mas é de propósito esse nome para chamar a atenção de todas as pessoas cristãs e não só as pessoas que pensaram, que fica muita gente chamando os outros, chamando as pessoas de chiquista, falando que a gente está idolatrando Chico Xavier, e na realidade não é nada disso, né? O que o encontro, o Bacelli, o Geraldinho, tudo fizeram questão de colocar esse nome, que é sobre a obra de Chico Xavier, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, é isso que é mostrado no encontro, né? Nós somos amigos de Chico Xavier, e cada vez mais eles tentam dizer, olha, não é para idolatrar Chico Xavier, mas parece que tem gente que... Não sei, ao invés de nós divulgarmos os nossos ícones da doutrina, parece que vão querendo esconder os nossos ícones. E com Chico Xavier acontece isso, de muita gente achar que... Ah, não. Porque algumas pessoas pensam que Chico Xavier foi Allan Kardec, aí acha que quer generalizar tudo, aí quer brigar, quer fazer isso, quer aquilo. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Então, esse encontro é um encontro de Jesus, né? Com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, acontecerá no dia 19 e 20 de agosto do ano que vem. O Ed Moreno vem cantar. Ele já está contratado. Ele vai estar já contratado? Já. Né? O cachê é alto, né? Não, e o Nando Cordel também está. O Nando aqui. Cordel já está confirmado também. Opa, o Nando Cordel. Quem quiser ver mais detalhes, nós já lançamos o site Chico Xavier, www.chicoxavier2017.com.br. É só entrar lá, já tem muitas informações no site que nós colocamos. Inclusive aquele desenho que nós levamos lá para Goiânia para apresentar São José dos Campos como a sede do próximo encontro. Então, o que é que nós estamos fazendo? É um encontro para mais de 1.500 pessoas. Então, é um encontro que vai ficar caro para nós e a gente não cobra nada, né? Vai ter inscrição porque nós estamos preocupados com o número de pessoas. Então, nós somos obrigados a fazer inscrição. Mas não tem cobrança na inscrição e não tem cobrança de nada para ninguém vir. Então, nós temos que se virar para trazer os palestrantes, arrumar hotel, né? Pagar comida, dar comida para eles aí, todas essas coisas. Então, contratar som, contratar telão, contratar segurança, contratar pessoal da limpeza, tudo isso é custo e nós estamos trabalhando para isso. Então nós fizemos camiseta do Chico Xavier, aí já vendemos bastante camiseta, aí nós mesmos, o pessoal dos voluntários que estão trabalhando, estão se cotizando, arrumando mais amigos para fazer doações, né? E nós fizemos agora o livreto também que eu mostrei a semana passada aqui, que é um livro de mensagem, que tem o título Você Se Conhece, né, da minha autoria. E nós lançamos a semana passada com toda a renda voltada para o evento. Então, nós fizemos 1.000 livretos e mais da metade já foram entregues já para poder o pessoal estar aderindo. Então, as casas que quiserem levar um pouco de livros para ajudar a gente nisso aí, custa R$15. Teve muita gente que comprou para dar de presente de Natal. Né? Teve gente aí que comprou, um amigo nosso lá comprou 150 livros, né? Para dar de presente, e disse que já deu para todo mundo. Inclusive, tem gente que deu que falou, não, eu quero comprar também para mim também doar, né? Então, porque está muito legal o livro, foi muito bem feito, o Nil fez um livro muito... A diagramação, muito fácil também, toda, né? Todo ilustrado, né? Assim, tem a mensagem curta e do lado tem a... Tem também o desenho que reflete a mensagem. Então está muito interessante. Quem quiser, só falar com a gente que a gente leva para poder as casas que quiserem vender para nos ajudar. Muitas casas já pegaram, já estão fazendo isso e muitas pessoas voluntárias estão fazendo isso, principalmente o pessoal do grupo. Então isso ajuda que a gente tem que... Nós não temos dízimo, né? Nós não temos nada disso, nós não temos nada de graça no Centro Espírita. Então, o que que acontece? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que arrecadar. É como, então, esse trabalho está dando um trabalho legal, mas está sendo bacana fazer isso. Fora isso aí que você estava perguntando, a gente tem o Grupo Castelã, né? A gente tem aqui o programa de rádio, a gente tem a AME, que a gente ajuda, né? Então, acaba participando de um monte de coisa, mas eu nem presto atenção nisso. Eu faço igual a irmãzinha que estava lá no plano espiritual. Quando eu morrer, eu vou tentar descansar. Né? Aí é que vai trabalhar mais. Não, isso aí foi o André Luiz que conta, que ele chegou num lugar lá no plano espiritual e a irmãzinha de caridade estava lá, não parava de trabalhar, não parava. Fazia uns 3 dias que ele estava ali e ela não parava. Aí ele chegou para ela e falou, minha irmã, a senhora trabalha demais, por que que a senhora não dá uma paradinha para dar uma descansada? Ela falou, não, meu filho, pode deixar, quando eu morrer eu descanso. Né? Porque quem tem trabalha muito não tem tempo para saber se morreu ou deixou de morrer. Continua trabalhando e pronto, né? É isso aí. Agora, Rui, a Bia entrou aqui, eu queria dizer que eu fui lá na Bia, né? Lembra que ela me convidou? Sim. E a aqui, Daniela também está me convidando para ir lá. Eu queria fazer a terapia, né, reencarnacionista. Aí fui lá na Bia, foi muito legal, consegui acessar uma das minhas encarnações lá, consegui emendar uma coisa na outra, foi muito joia, né? Ela gravou tudo, depois vai mandar a gravação, eu mostro para vocês. Então, esse trabalho, porque a necessidade de ir num trabalho desse era exatamente para a gente poder falar para as pessoas como que funciona. É um trabalho, muito parecido com o que a gente faz no nosso trabalho na Casa Espírita. É, muito parecido. A gente acaba viajando, indo e vendo as imagens, vendo tudo isso. Quem tem mediunidade tem muito mais facilidade até para participar, para fazer isso. Mas não tem necessidade disso. O trabalho não é de espírita. O trabalho é de terapia mesmo, né? Tem várias pessoas que estão fazendo o curso lá com a Carmen Mírio, que inclusive a Bia também faz o curso. Que estão se encontrando. Poxa vida, eu não sabia que eu estou me encontrando após esse curso. Eu estou descobrindo uma série de coisas lindas que eu tenho que eu não sabia. E também tem algumas coisas ruins que as pessoas deixam de lado, né, Jorge? Isso, mas a psicoterapia reencarnacionista é justamente para isso. Para as pessoas que têm problemas difíceis na vida, conseguir se encontrar com esse problema e conseguir ultrapassar isso, né? É um pouco diferente da terapia de vivências passadas, porque a terapia reencarnacionista, ela é o mentor que guia a pessoa. Então, se uma criança tiver problema, você pode pegar outra pessoa e botar no lugar da criança, que por isso que eu falo que é parecido com o trabalho. Quando a gente está no nosso trabalho de desobsessão, no trabalho mediúnico na casa, você coloca o nome da pessoa e você vai ver as coisas da pessoa. E lá pode acontecer isso também. O mentor, uma criança não vai conseguir fazer um trabalho desse. Então, alguém entra no lugar da criança e faz aquela ponte, como ela fala, e tenta descobrir o que, que aquela criança tem e passa para os pais. Ó, tenta fazer isso, que ela está passando por essa dificuldade por causa desses problemas que ela teve em outra encarnação. Né? Eu consegui ver muita coisa assim, semelhante ao que eu já imaginava. Né? Então, é interessante, muito interessante. E quem está passando por algum problema, vale a pena, porque no meu caso era simplesmente para poder conseguir falar. Como eu estava falando na semana passada dos ovoides, né? Que no meu primeiro livro eu falo de ovoide, e quando eu falo de ovoide, eu não falo mais na mediunidade só. Né? Quando o João Berbel esteve aqui, ele mandou eu sentir o ovoide, botar a mão na pessoa e ver que o ovoide estava lá. Então hoje eu falo de ovoide, não só falo, eu vi, eu senti, eu peguei, né? Para poder a gente ter condições de comprovar e falar isso. Então é muito bacana o trabalho que esse pessoal da psicoterapia está fazendo. Eu senti um trabalho leve, um trabalho mais tranquilo assim. Olha o Serginho lá. Ah, o Serginho, ele vai junto com a gente lá, a Márcia isso. também, nossa, seja um bom dia pro casal, daqui a pouco vai lotar a chácara lá, viu, Jorge? Ih, lá já tá gente, tem gente. E o Ed, você convidou o Ed para vir? Claro, ele veio e aceitou tranquilamente. Desde a outra vez que ele esteve aqui, eu tinha chocolate com ele. Né? Mas vamos lá. É, é engraçado, o Jorge ele convida, mas não passa o endereço, né? Aqui nem carioca, não chama pro almoço. Deixa eu falar aqui, se eu der, esses caipiras lá de São Paulo não conseguem achar esse lugar que a gente vai. Se eu desse o endereço só pra ele, não ia achar nunca. Então não pode dar, falar, vem aqui na rádio que a gente guia vocês, né? Porque se eu der aquele endereço lá, ele vai falar, ih, no meio do caminho ele desiste de ir, né? Porque tem uns lugares que a gente vai que quando você está no meio do caminho, você fala, será que a pessoa está querendo que eu vá mesmo? Porque você vai, né? Então, Jorge, é assim que eu estava me sentindo, né? Eu não tinha o endereço. Falei com o Rodrigo falou, olha, é melhor você falar com o Jorge. Aí eu falei, pô, mas o Jorge eu estou passando um WhatsApp para ele e ele não responde. Ele falou assim, tá bom, vai mais no telefone dele. Aí o Jorge, onde estava fazendo um evento, lá em Francisco Morato, quando eu saí do evento, aí eu vi assim a mensagem, vai pra rádio. Cheguei aqui, não tô vendo comida, não tô vendo nada, você é uma comida espiritual, um alimento espiritual. Mas aquela da chácara não apitou ainda não. Mas eu mesmo assim eu vou, viu? Eu vou atrás dele. Bom, vamos pro nosso comercial ou vamos... Vamos pedir pra ele cantar mais uma música aí pra gente, né? Opa! Aí é bacana, hein? Não, aí qual que você vai apresentar agora? Então, essa que nós cantamos chama Faça o Bem e Você Também. Aproveita a grande oportunidade de você sentir-se bem. É Natal, as pessoas ficam mais sentimentais, coração mais leve. Então é a grande chance de você fazer o bem e recebê-lo de volta, não é isso, doutora? É uma troca. É uma troca, né? Dá e recebe. Sim. Então faça isso. Agora, para você fazer o bem, você precisa estar bem consigo. O Jorge falou aqui agora que as pessoas estão fazendo terapia para se conhecerem. E eu ontem fiz uma palestra que eu dizia o seguinte: nós estamos há 2016 anos, vamos virar 2017 anos, para aprender a perdoar. Não é, Jorge? Para aprender a perdoar. Ou treinar, porque para mim perdão é treino. É como treinar para ir para as Olimpíadas, né? Você tem que treinar. Aí você fala assim, mas quais as oportunidades que eu tenho para treinar? Todo dia. No convívio familiar, né? Marido, mulher, filhos, filhas, parentes, cunhados, né, Jorge? Tem treino melhor que cunhados? No trânsito, no trabalho, enfim, você precisa treinar o perdão. Esse novo disco, Jorge, que vai ficar pronto em breve, tem essa canção que chama, é o título do disco. O que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Quem sabe responder? Rodrigo, questiona aí. Quem é? O que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Vamos lá, pessoal. Então, qual é, o que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Mais importante é perdoar ou pedir perdão. Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão. Responde, meu irmão, se responda. A melhor resposta tem que vir do coração. Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que existe amor pra crer. E você, o que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, se responda. Não importa saber o que é mais importante? Importante é libertar-se dentro de você. Pedir perdão é o ato mais sublime. Perdoar é o mais sublime de crescer. Sabe por quê, Jorge? Quando você diz assim: eu te perdoo, mas não te quero ver nem pintado de ouro. Sabe, Jorge, quando a gente diz: eu te perdoo, mas não passe mais na minha frente. Jorge, Rui, Rodrigo, sabe quando a gente fala: eu te perdoo, mas eu quero que você morra? Você não perdoou. Perdoar é arrancar as suas garras do pescoço do outro. Porque quando assim você faz, você se liberta. Tirar as garras do pescoço do outro é libertar-se. Não importa saber o que é mais importante. Importante é libertar-se dentro de você. Pedir perdão é o ato mais sublime. E perdoar é o mais sublime de crescer. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no nosso momento Gigavale e o tema hoje que nós vamos colocar, a mensagem que nós vamos colocar aqui, tem o título Nossos Natais. Está no CD Momento Espírita número 22, lembrando que quem deseja adquirir os CDs do Momento Espírita, basta comparecer à livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, conversar lá com o nosso irmão Mário Vinhas, ele tem todos os CDs do Momento Espírita, que já são 30 já. São 30? 30 CDs. Inclusive tem o 29 e o 30 que está lá comigo, que eu peguei, que eu não trouxe ainda, não coloquei aqui na nossa pauta para colocar também. São muitos CDs bacanas da Federação Espírita do Paraná, que lança esses CDs que tem um título Momento Espírita. Diga, Rui. Então, eu só queria dar um alô, que a mensagem do domingo passado está nesse CD 22, né? Uhum, tá. É, porque a pessoa me perguntou, eu queria a mensagem, falei, não, eu vou te arrumar, vou buscar o CD, vou te dar de presente. Isso, no 22. Dina. No 22. Foi o Rodrigo coloca ali direitinho todos os Momentos Espíritas, quais são, qual o volume que está. Ah, igual as músicas, né, que ele coloca. E nós vamos colocar esse Nossos Natais e pedir para a Margarete comentar depois. Nossos Natais. Toda vez que o Natal retorna, cantando hosanas, aciono as lembranças dos natais da minha infância. Na tela do pensamento, repasso imagens daqueles dias vividos no seio da família. Pais, avós, irmãos. Dias tão diversos dos atuais. Dias em que a TV ainda não chegara ao nosso lar. E o que nos ligava ao mundo naquele distante rincão eram as ondas radiofônicas. Recordo que os dias que antecediam o Natal eram de agitação. Minha irmã era muito criativa. E juntas fazíamos a decoração da casa. Laços de fita colorida se mesclavam ao verde de pequenos ramos que retirávamos das árvores do quintal. Os presentes eram escassos, um para cada criança. Éramos cinco. No entanto, de forma miraculosa, quando a família adentrava a sala para a troca tão esperada, havia pacotes e mais pacotes. Pacotes coloridos, de tamanhos e formas diversas. Leves, pesados, pequenos, grandes. Era o nosso milagre particular. Tomávamos, minha irmã e eu, de pequenos mimos, esquecidos em gavetas e armários. Lavávamos, políamos e providenciávamos embrulhos. O momento da distribuição era de surpresas contínuas. A pessoa tomava do pacote e tentava adivinhar o que continha. Seria um presente de verdade ou uma brincadeira? Por vezes, colocávamos algo minúsculo em caixas de variados tamanhos. E lá ficava um de nós, entre a emoção e a ansiedade de todos, desembrulhando e desembrulhando. No final, havia sempre risos. Às vezes era apenas um seixo liso, colhido em passeio familiar e zelosamente guardado para a ocasião. Ou então, era uma concha sui generis, fruto de uma ida à praia. Um livro emprestado, lido e que retornava dessa forma às mãos do dono. Surpresas e mais surpresas. As crianças participávamos com risos, gritos, exclamações. A figura de Papai Noel jamais adentrou a nossa casa. Desde muito cedo aprendemos que nossos pais e avós faziam grandes sacrifícios para conseguir brindar a cada um de nós com um brinquedo. E nós lhes dávamos lembranças feitas por nós, entre o carinho e a inabilidade de nossas mãos. Depois era a ceia, servida em baixelas de porcelana, especialmente reservadas para dias importantes, como o Natal. Presente de casamento, informava nossa mãe, para atestar da importância de todos aqueles pratos. E bebíamos em copos de cristal, que nos requeriam todo cuidado. Todos brindávamos com guaraná, cujas bolhas provocando cócegas mais nos faziam rir. Dias felizes. Natais passados, em que não faltava o momento de oração ao divino aniversariante, o mais importante convidado. Porque, afinal, só se tinha festa porque ele estava aniversariando. Hoje, quando os anos se transformaram em décadas, agradeço a Deus pelos natais de tantas venturas familiares. Agradeço pelos amores que me deram alegrias, tantas e multiplicadas, para recordar. E lhes digo, desejando, ouçam no mundo espiritual onde se encontram. Feliz Natal, vovô, vovó, pai, mãe, irmãos queridos da minha alma saudosa. De Gavalho. Margareth, o que, é que você tem a dizer para a gente desses natais de antigamente? Eu acho que hoje nós temos que fazer um resgate desses natais. Por quê? O mundo materialista, onde o importante é o presente para as crianças, que elas ganham tanto presente que no fim não brinca com nenhum, né? Então, acho que o importante, em primeiro lugar, é saber por que que nós estamos comemorando o Natal, o que ele significa. Então, Jesus em primeiro lugar. E esse resgate de união de família, que é o que fica na nossa lembrança. O presente singelo, mas de coração, acho que esse é o que realmente faz a diferença. É a união da família. É o resgate de você se confraternizar com aqueles que você tem afinidade na família e os que não têm também. É, reunir, trazer o perdão, como já foi dito, que muitas vezes os melindres de gênios, de diferentes que a gente tem na família, acaba afastando. Então é a união, é em primeiro lugar. É, inclusive uma oração na hora da ceia também, né? Porque sim, a gente vê que o pessoal só quer comer. Beber e orar mesmo para pedir, agradecer, porque eu acho que esse momento de Natal, para mim, é um momento de reflexão, né? É aquele momento que a gente começa a ver tudo o que, que aconteceu no nosso ano, agradecer a Deus por estar vivo, né? Que é o mais importante, e agradecer pela dádiva que nós temos de ter vivido aqueles 360 e poucos dias. Bem, naquele com saúde, ano, né? Com saúde. É lembrar realmente que esse aniversário de Jesus é o importante da festa. É. E que Jesus esteja muito vivo em nossos corações e nossa mente, né? Porque a gente praticamente esquece de Jesus no Natal, né? Jorge. Vamos encerrando o nosso momento, Giga Vale. Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram. contos, histórias e mensagens. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, com a nossa querida amiga, com seu esposo também, Teobaldo, aqui com a gente, Margarete Moraes, que é professora e psicopedagoga, diretora da Escola Infantil Grilo Falante. Que nome bonito, né, Jorge? Grilo Falante. Essa é do Walt Disney, que tinha... É uma... a consciência boa, né? Mas, Margarete, e como é que nós podemos falar para os nossos amigos espíritas como ser comprometido nos trabalhos das nossas casas, no trabalho tanto material como espiritual? Como é que a gente faz, né? Difícil, né? Difícil. Eu acho que é a conscientização de cada um. Eu acho que quando a gente começa a praticar, isso se torna um hábito. Uhum. Então, eu acho que é a perseverança de você fazer a diferença para o outro e se dedicar. É lembrar que se você faltar num trabalho... alguma coisa pode dar errado. Então, sim, ter esse compromisso e essa preocupação com o outro, até com os seus outros amigos que estão lá, dependendo da sua presença. É, e a gente vê que esse comprometimento é que faz com que as pessoas também tenham o seu salário do bom trabalhador, que é não faltar, ter paz, tranquilidade. E como é bom a gente trabalhar sem obrigação de estar lá, né? Quer dizer, a gente, não é mandado, não tem ninguém nos mandando. A gente vai porque a gente gosta mesmo, porque a gente quer, hein? Não é remunerado. É, não é remunerado. Nossa, que gostoso que é fazer um trabalho assim, né? Mas a maioria, eu lembro que uma professora que estava comigo, ela falou, no nosso horário de lanche, de recreio, ela falou, eu preciso... E no centro espírita, falei, então, aí falaram, fala com o Rui. Então, eu falei, fala comigo. Eu levei, então, falei, pera, você vai tal dia, tal hora lá no centro. Eu não estarei lá, mas você vai lá. Ela foi, depois, na outra semana, eu perguntei, foi lá no centro espírita? Fui. Que maravilha, que coisa bacana. Eu acho que vocês devem ganhar muito lá para fazer um trabalho assim tão gostoso, de sorrindo, alegre. Eu falei, nós ganhamos sim, ganhamos muito bem. Ganhamos a sua simpatia, ganhamos o seu... você sendo bem atendida, para nós já é o nosso salário. Esse é a nosso... alegria, né? Alegria. De você saber que ajudou e fez a diferença. Então a gente vê, né Margarete, que esse comprometimento... Como é que a gente faz? Você, por exemplo, trabalha na colmeia, né? É uma casa que cresceu, que ela... Como é que é? A gente costuma sempre brincar que ela é fruto da... É filhote do Pau de Tarso, né? E lá a alegria também é muito grande, porque no Pau de Tarso eu já vi casa de beijoqueiro e de abraçar como o Pau de Tarso eu não conheço, né? Porque o pessoal tem a vontade, tem uma alegria de ver até... Até as pessoas falam, nossa, eu gosto de vir aqui porque vocês são alegres, são um abraço, um beijo, com grande espontaneidade. Isso é bom para fazer com que as pessoas se sintam comprometidas? Lógico que é. Hoje já é comprovado cientificamente. O abraço, ele faz a diferença dentro de você. É? Ele solta um hormônio que você se sente feliz, você se sente relaxado. Principalmente quando o abraço é dado com amor e com carinho. É... Então, eu acho que isso é importante. É você, às vezes, doar simplesmente um abraço. É, que nem o Jorge, ele tem mania de sempre dizer, falar, olha, um aperto de mão é uma coisa, agora um abraço é outra coisa. É outra coisa. É, a gente sente a vibração, sente a energia, sente até a rejeição, né? Também. Né? Eu gosto muito de abraçar. É, eu acho que o abraço, eu também. Eu gosto muito do toque. E o Ed, tem alguma música que fala de abraço, Ed? Olha, não tenho ainda, Rui, mas você me deu uma boa ideia. Quem tem é o Jota Quest, né? É? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Por carente ou por mais frio, um abraço sempre vive. Essa é do Jota Quest? É do Jota Quest, bacana essa música. O pessoal tem mania de dizer que esse pessoal de rock aí faz só coisa ruim. Olha, eu gosto muito, Rui, da obra do Jota Quest, porque ele tem umas músicas muito interessantes, né? Aquela, vivemos esperando dias melhores. É linda, eu canto nas minhas apresentações. E como é que é? Em centro espírita, né? Sim, ó. Thank you. esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando, oh, oh, oh. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Ele tem também aquela... Hey, do, eu não te curto mais. Você não me leva a nada. Hey, medo, eu não te quero mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Olha só, o Rui Oi. E Rodrigo. O Jorge acabou de me mostrar a foto do sítio, mas o endereço ainda não tem. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Mas, Margarete, continuando aqui com o nosso comprometimento no trabalho voluntário. Tem pessoas que já nascem com essa vontade de ajudar, né? Tem outros que precisam ser treinados, precisam ser orientados para poder trabalhar. E tem um trabalho para a pessoa aprender a ser voluntário? Não, na nossa doutrina já começa na escola de aprendizes. A escola de aprendizes é para poder treinar. Ele vai ser um servidor. É, eu costumo brincar dizendo que a escola de aprendizes é como você entrar num carro com o para-brisa sujo. É a hora que você liga o botãozinho ali, então começa a vir aquela água e o limpador começa a limpar a nossa frente. Depois, então, a escola de aprendiz dá pra gente uma visão totalmente diferente do mundo. Abre o coração, a mente, tudo, né? É. Eu acho que é esse comprometimento, você começa na escola de aprendiz do Evangelho. Tem pessoas que fazem isso naturalmente, sim, sem perceber. É aquela pessoa que está sempre solícita, que você pede alguma coisa, ela está ajudando a vizinha, ela está ajudando uma criança, uma pessoa a atravessar a rua. Tem várias maneiras de você ajudar. Sim. Eu acho que começa em casa também, né? Ah, sim. Que em casa, eu acho que quando você faz o bem-estar da família, a união da família, ajudar quem precisa na sua família, já é o começo do comprometimento. É, porque essa é a grande dificuldade que nós encontramos, né? E a gente tem muito contato com famílias que abandonam seus velhos, abandonam seus idosos, né? Abandonam seus filhos, suas crianças, né? E como tem gente que não tem essa sensibilidade? E como é que faz para despertar essas pessoas? Às vezes, não, como a nossa doutrina diz, às vezes essa reencarnação não é o suficiente para se despertar, né? Não, muitas vezes acredito que vai precisar de muitas, né? Mas eu acho que a tentativa nossa é essa, fazer com que essa pessoa desperte de alguma forma. Então, acho que o nosso trabalho como espírita é mostrar através dos nossos exemplos. Quem sabe também não desperta por ele achar que você está fazendo um trabalho bacana. E muitas vezes é um compromisso que a gente assumiu antes de vir para cá, né? Exatamente. Deus queira, ou seja, é um comprometimento, certo, né? Um comprometimento que a gente já fez antes daqui e a gente só tem que despertar para relembrar esse comprometimento. Esse compromisso. Né? Tem mensagem aí? Tem mensagem. Então aqui, para pergunta para sorteio, se você acha importante o trabalho, a prática da caridade através do trabalho dos voluntários, então o Bessa respondeu que sim, mas podemos ajudar de várias formas. Há um fundo FMDCA, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em Campinas, que permite a doação a entidades de até 6% do imposto de renda devido. Não, então, para os idosos também, viu? Fala para o Bessa, para os idosos também. Então não é só em Campinas que o Jorge está falando, isso é para o Brasil todo. Imposto de renda. Então, com dedução no imposto de renda, né, se o crédito for feito até o fim de cada ano, é direcionada diretamente à entidade selecionada. Isso pode ser feito para o GAC. Perguntou aqui. O GAC recebe. Pode receber. Como que funciona? Você não manda o dinheiro para onde você quer, você manda para o fundo. O fundo é que manda para as instituições, né? Então, o fundo é que vai selecionar as instituições para ele mandar. Através então, de um projeto, né? Exatamente, você tem que apresentar alguma coisa para poder você receber desse fundo. Não é fácil, não. Para você fazer isso, por exemplo, tem que ter uma entidade bem profissional. Nós estamos falando aqui da entidade do GA, do GAC, que é uma entidade... Que precisa muito, a gente sabe, no Brasil. O Brasil é uma entidade que tem ISO, aí você pode botar o 9 mil que você quiser para o mundo todo já. É uma entidade de primeiro mundo, então é uma entidade cara demais. Só que o que acontece? Já é uma entidade super profissional, né? Uma entidade que tem condições, por exemplo, eles têm competência já para fazer projetos grandes, para tentar arrumar de qualquer jeito. Eles correm o tempo todo para tentar, todos os meios o GAC utiliza, os meios de mídia, tudo, para poder angariar. É diferente de uma entidade pequena, de uma entidade que não tem profissionais aí gabaritados para isso. Então, os fundos que existem, tanto da criança como do idoso, são fundos que você pode mandar esse dinheiro do imposto de renda para lá, mas eles é que vão selecionar as entidades para quem eles vão mandar. E tem outra, ela tem utilidade pública municipal, estadual e federal. Quer dizer, então, toda a doação que for... dado para o GAC, pode ser deduzido em imposto de renda, viu, Jorge? E tem outra coisa, vocês também, esse ano aqui, né, ganharam mais um pedaço de terra para a construção, né? A ideia é ampliar o hospital. Aí, ampliar todas as parcerias, porque a gente tem parceiros, isso que é importante também, o GAC tem parceiros mensais. Olha só, Rui, a informação do imposto de renda é só quando você doa para o fundo. Se você doar direto para a entidade, não deduz, não. Não é pouco. Aquela doação, por exemplo, que a gente faz mensalmente para o GAC, que nós somos voluntários, que a menina liga, conversa com a gente, né? Ele precisa estar inscrito. Ali você manda aquilo ali, vem o recibo para a gente, tudo da entidade, mas aquele não serve. Para você doar, porque esse 6% já é 6% do devido, do que você está devendo. Simplesmente você deixa de pagar para o governo e destina para a instituição. Você não está tirando um dinheiro a mais. Quando a gente faz as doações voluntárias, a gente está tirando um dinheiro a mais. Você não está contando com o imposto de renda, você está pegando o seu e dando para a instituição. Esse você pode dar para qualquer instituição. O que você quiser dar como voluntário, você dá para qualquer instituição independente. Ninguém manda na gente. Agora, quando é aquele para deduzir no imposto de renda, o governo está mandando. O governo vai dar para quem ele quiser. É importante sim, porque você vai pagar para o governo mesmo, que custa você pegar os 6% e destinar para aquilo. Tanto as empresas e as pessoas individuais podem fazer isso, né? Então, e aqui... Deixa o Rodrigo terminar, senão a gente não acaba. A Patrícia Ferreira entrou aqui e mandou: bom dia, amigos vencianos. Ser voluntário é se doar com amor a todos aqueles que necessitam, seja de amparo material ou espiritual. E sabemos que no final, o maior beneficiado é aquele que se doa. Um Natal de muito amor a todos os amigos do programa e ouvintes. Que Jesus seja presença garantida todos os dias no ano no coração de todos. Um abraço fraterno a todos. Legal, obrigado Patrícia pela participação aqui. A Rosângela Dias manda: bom dia, amigos. Desejo a todos um feliz Natal e um 2017 cheio de realizações a todos. E aos ouvintes, ao meu amigo de longa data, Elder, feliz ano novo. Legal. A Patrícia aqui continuou: Rodrigo, de um abraço especial nesse casal lindo que conheci no dia do meu ingresso ao FDJ. Eles são nota 10 de simpatia. Obrigada. A Carla Aranha, ela respondeu a pergunta aqui também. Ela falou que sim, a caridade é essencial para evoluirmos, respondendo a pergunta para sorteio. Também construímos um mundo melhor para a humanidade. Também faço trabalho voluntário em uma instituição de pessoas com câncer. É maravilhoso, eu amo isso. Lá a cidade é número 51, DDD. Sabe, acho que deve ser sul, né, Porto Alegre? 57. 51. 51? Acho que é Porto Alegre, se não me engano. Ou Rio Grande do Sul. A Beatriz entrou aqui e falou: é uma honra fazer a regressiva com o Jorge. Escrevi na hora, foram 10 páginas. Gravei para não perder nenhuma. Fora do conteúdo, pois sabia que seria muito rico. As mensagens foram lindas. Gratidão aos mentores que lindamente nos auxiliaram. A Ieda entrou aqui também, mandou um bom dia ao Vivência Espírita. E o Ari Rangel falou o seguinte: esse Ed é demais. É demais. É demais. É demais, colocou aí. Ah, então tá bom, vamos continuando então? Senão a gente tem bastante mensagens aqui. É, mas então, Margareta, tem que ver que precisa treinar, precisa orientar, precisa ver. Já pensou se nós tivéssemos, todo mundo tivesse esse espírito de voluntário, esse espírito de coletividade, esse mundo seria melhor? Nós estamos caminhando para ele, né? Nós estamos esperando regeneração. Sim. Tem que ser. Eu acredito que estamos caminhando para isso. Então, eu acho que na terra da regeneração, o amor, a caridade já faz parte do ser humano. Então, não preciso nem treinar, porque ela já está lá embutida. Sim. Dentro da gente. Só precisa dar uma regadinha, né? Como é que se diz? Ah, isso é regar todos os dias, a gente precisa sempre, não tem como. É, porque também quem vai ser voluntário precisa estar preparado, né? Eu lembro que nós tínhamos aí o Jacques Conchon, que ele dizia: olha, vocês, quando você for voluntário, vocês precisam estar preparados, porque tem hora que vocês levam aqueles chutes que vocês precisam estar preparados para levar chutes, estar preparado para ser contrariado, para dizer não, para as pessoas não gostarem de vocês. Então, você precisa estar preparado para isso. E porque tem gente que vai e leva um contratempo: ah, não vou mais, não quero mais saber, não adianta fazer nada. E tem outros que aprendem, né? Leva as bordoadas e volta novamente, né? E isso é comum também, né? É comum. É por isso que quando você tem um trabalho voluntário, é importante que você selecione as pessoas com perfil para esse trabalho. Então, tem muita gente que chega e fala: eu quero trabalhar com as crianças, mas não tem o perfil, você não vai chorar. Não quer ficar beliscando a criança. Ou chorar, né, porque achando que coitadinho. Não é isso, ele não está precisando disso no momento. Ele está precisando de alguém que vá lá e faça ele esquecer que ele está sentindo uma dorzinha. Então, o trabalho do voluntariado, a pessoa tem que ser humilde e aceitar aquilo que é possível ajudar. Então, por exemplo, lá no GAC, nós temos da nota fiscal. Ah, eu não consigo trabalhar com as crianças, mas eu posso digitar nota fiscal. Eu posso separar cupom de nota fiscal. Eu posso, por exemplo, ir no stand lá do Vale, Center Vale, vender camiseta, que são doadas para a gente ir receber o dinheiro. Então, acho que você tem mil maneiras de ajudar. Eu acho que a humildade também no voluntário tem que ser essencial. Então, aí você sentindo pessoas que vão lá e ofendem vocês, achando que ali está faltando uma coisa, faltando outra, acontece isso? Olha, muito difícil. Muito difícil. Lá no hospital, muito difícil. As pessoas já chegam carentes. Então, tudo que você pode ajudar, e o voluntariado lá é treinado para isso, para dispor a melhor qualidade humana para essas pessoas. Então, tem o centro de reabilitação da mamãe, que é um centro de convivência, tem uma terapeuta ocupacional que faz artesanato com elas, para elas esquecerem, tem um cafezinho sempre disponível, na brinquedoteca sempre tem uma voluntária para brincar com a criança, aí dá um tempinho para a mamãe tomar um cafezinho, ir ao banheiro. Então, essas gentilezas faz a diferença. Deixa eu só comentar aqui, Rui, a gente tem dois ouvintes que entraram e fizeram pergunta para a Margarete, que eu queria passar para ela. É, ambos, os dois entraram, responderam a pergunta para sorteio, dizendo que sim, é importante a prática da caridade, né? Então, foi o Aécio César, que é colunista no nosso site. Então, lá tem a coluna Luz Infinita. Quem quiser conhecer, é só entrar lá no nosso site, conhecer os artigos dele. Posta toda semana, né? O Aécio César e o Forcato, nosso ouvinte, amigo que sempre participa com a gente. É, ele também respondeu que sim, é importante os trabalhos voluntários. E o Aécio, ele fez queria saber da entrevistada por que os trabalhos em prol dos mais necessitados estão sendo desativados em algumas casas espíritas. O que levaria um presidente de um centro espírita a acabar com uma sopa fraterna, por exemplo? Forte abraço. Olha, eu acho assim que se você vai desativar alguma coisa... Eu não conheço nenhuma casa que desativou até o momento. A gente sempre pede ajuda, você tem que ser humilde e pedir ajuda. Ou é falta de trabalhador, ou é falta de você ter uma criatividade para você fazer o trabalho funcionar. Eu acredito que aí é pedir ajuda, socorro mesmo. Sim. Mas eu, a partir do momento que você começa um trabalho, ele já é amparado espiritualmente. É, porque tem muitas casas que acham mais importante o estudo do que a caridade, né? Ela tem que estar atrelada. Uma coisa depende da outra, e não existe uma sem outra, fora da caridade. Exatamente. Não, o que tem que ser esclarecido é que, por exemplo, aqui em São José dos Campos, existe uma Secretaria de Desenvolvimento Social que ela deveria cuidar dessas pessoas que estão na rua, dessas pessoas que dormem ao relento. Mas o que acontece? Eles não conseguem, e tem alguns casos que eles até proíbem. Tem alguns casos que eles andaram proibindo aqui a sopa a noturna. Sim. Não, isso aí é viciar as pessoas. São Paulo Mas também. Como viciar? O cara, a pessoa já está numa situação, porque eu acho que ser mais humilhado, ser mais triste a vida de uma pessoa que está na rua precisando ser alimentado, dormindo no chão em cima de papelão... Poxa, essa pessoa, o que você der para ele é bem-vindo. É gratificante. É. E chega, não pode dar sopa porque você vai acostumar mal. Poxa, mas espera aí, mas vamos fazer um trabalho para tirar essa pessoa da rua, vamos dar orientação, vamos levar ele para tomar um banho. Mas só que tem alguns que não aceitam, né? Mas o que acontece? Mas tem que ser feito. Eu lembro que o meu filho fazia isso, viu, Jorge? Ele ia debaixo das marquises procurar aquelas pessoas que quisessem sair da droga. Porque tem alguns que falam, não, eu quero continuar nessa vida. Então, você tem que aceitar também que as pessoas estejam nessas condições. Então, é complicado, viu? E eu conversando lá com o Rafael Lavarini, lá em Pedro Leopoldo, ele faz um trabalho muito bonito e ele sempre baseava em três pontos. Um é, primeira coisa, precisa dar comida, que a pessoa que precisa de ajuda, ela precisa se alimentar. Segundo, o estudo, o evangelho, e depois a oficina. Uhum. Né? Então, para que ela possa dar direcionamento para ela sair daquela vida. Tem um trabalho também. Então, ou seja, os três são importantes. Não é que eu vou dizer que é o mais importante, mas se o cara não tiver comida com a barriga cheia, como é que ele vai prestar atenção no evangelho? Não, e como é que ele vai querer aceitar Deus se está com fome na como barriga? Ele vai começar a fazer oficina para começar a trabalhar. A próxima pergunta do Forcato, né? Mas quero fazer a Pangaretti. Se as pessoas que ajudam no resgate de pessoas no acidente, por exemplo, também é considerado trabalhos voluntários? Eu acredito que todo o trabalho que é feito na área da saúde é um trabalho rico e espiritual. Agora, quem faz esse resgate tem que ser a pessoa certa. Não sei se é isso que eu entendi. Tem que ser uma pessoa direcionada para isso. Isso, mas quem trabalha aí nesse... Como é que chama? Tem o SAMU, tem não, o tem resgate. Não, isso aí é tudo... Ele não é voluntário, não, ele é profissional, voluntário. Né? Mas tem os que trabalham na defesa civil, por exemplo. Civil, quando defesa há enchente. Civil, é voluntário. Aí sim, aí é voluntário. Todos voluntários, mas são treinados para isso. Sim. A gente tem que lembrar, assim, existe os anjos da guarda que aparecem na hora, como apareceu lá no acidente do avião, garotos, outras pessoas que não tinham nada a ver apareceram ali para ajudar na primeira necessidade. Mas depois apareceram os profissionais para fazer o trabalho certo. Porque senão, se a gente achar que em qualquer coisa a gente tem que se meter, a gente acaba matando em vez de ajudar, né? Exatamente. Então, tudo tem seu momento. A gente tem que saber tomar decisões, todas essas coisas aí. Que tem hora que não tem ninguém. Então, quem está ali tem que ajudar. Agora, o certo para uma ajuda desse tipo tem que ser gente que tenha capacidade, competência, né? Até para remover a pessoa acidentada, você tem que tomar cuidado. Eu queria falar aqui que o Bessa colocou aqui interessante, que ele colocou E quando a gente estava falando do imposto de renda, que a gente declara, coloca no, quando a gente faz o imposto de renda, a gente manda o dinheiro, sim, para o fundo, né? Quando a gente está fazendo o imposto de renda, lá no mês de... depois do, da virada do ano. Mas o Bessa colocou aqui informação interessante. Se a gente fizer até dezembro, isso, que eu não sabia também, se até dezembro a gente pode dirigir para a entidade que a gente quer mandar. Até o dia 31 então, só vai de ser dezembro. Descontado nós na depois, na declaração. Mas até dezembro você pode mandar, então. Então, existe essa possibilidade também da gente escolher a instituição e mandar. Legal, Bessa. Não, parece-me, viu, Jorge? Eu preciso até perguntar para o Bessa, que já houve uma modificação. Porque de primeiro você precisaria, até o dia 31 de dezembro, você declarar. Isso. Só que a nossa declaração de imposto de renda é em abril. Não, mas então, por isso que existe então, algum mecanismo para você fazer isso, né? Parece-me que foi mudada essa lei, que a pessoa pode fazer na hora da declaração. Eu vou tomara certificar, que tenha sido mudado. Te falo direito. Porque aí a gente tem mais prazer, digamos assim, em você saber que você está querendo ajudar aquela instituição. É, nós precisamos trazer aqui o Francisco de Oliveira Roxo, que é lá do Divino Mestre, que é um empresário aqui em São José, ele luta muito para essa, para que seja orientado as pessoas para depositar uma parte do seu imposto de renda para as entidades filantrópicas. Olha, nós temos que encerrar o programa. Eu vou até ler aqui quem mandou mais, né? A Ieda, por exemplo, colocou: a caridade é alicerçar a alma no bem. O Barbosa e a Cida, bom dia a todos, parabéns por mais um ano de vivência, Feliz Natal a todos. Um abraço, Barbosa, um grande abraço, Barbosa. É, para você, para a Cida, para todos aí. Falar para a Cida que eu passei lá no salão para buscar uma encomenda que tinha deixado lá, mas eles não estavam. Então a gente está se desencontrando, né? Eu passei essa semana para dar um abraço em vocês, mas não deu certo. Essa semana, se Deus quiser, eu passo por aí de novo para dar um abraço em vocês. É, a Ieda está dizendo que quer participar do evento. Mais uma vez, a Ieda, eu acho que ser voluntário é vontade de trabalhar e bem. Não. Trabalhar o bem em nós, sem olhar a quem. Estamos caminhando para isso. A caridade, como já disse, é alicerçar a alma no bem. Então, olha, são 9 horas e 52 minutos. Nós vamos falar logo aqui dos nossos aniversariantes, enquanto o Rodrigo escolhe aqui as pessoas que foram, que estão nos sorteios. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Tudo de bom para vocês. Vamos ver os nossos sorteados agora, 2 livros doados lá pela livraria Casa do Caminho. Os ganhadores foram a Rosângela Dias e a Maria da Glória Souza Rafael, do Jardim Colonial. Vocês podem comparecer a partir de amanhã, daqui a pouco fecha a livraria Casa do Caminho para o recesso, né? Amanhã lá e retirar os seus livros na Livraria Casa do Caminho a partir das 13 horas. A Livraria Casa do Caminho fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. Né? Só ir lá e conversar um pouco com o Mário Vinhas, que será o nosso convidado da próxima semana. No dia de Natal, no dia 25, nosso programa ao vivo. Eu e o Rodrigo, o Rui vai viajar. Então eu e o Rodrigo estaremos aqui com o Mário Vinhas de convidado. Ele vem falar sobre o Natal mesmo. Então, presente especial para todos os ouvintes, a presença do nosso irmão Mário Vinhas aqui, querido por todos, né? Então, até a próxima semana. Passar para o Ed, que ele tem um recadinho, que nós vamos encerrar com a música dele também. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Rui, o Jorge, o Rodrigo. Quero agradecer a Margarete por dar o espaço aqui para nós. Hoje era a sua entrevista, muito agradecido. Quero agradecer também a todas as casas espíritas que no ano de 2016 nos convidaram para ir fazer palestra musical. Já abri uma agenda para 2017. Quero agradecer aqui o meu amigo, parceiro, produtor Vinícius Júnior, que fez todos os arranjos do nosso trabalho novo. O CD vai ter o título de Perdoar ou Pedir Perdão, já está imprensando, fazendo capa, para lançar em 2017. Quero agradecer a oportunidade de tocar aqui na rádio essa música. E daqui a pouco, segundo o Jorge, vai nos agraciar com a música que diz assim o título, O Amor Não Tem Fim. Essa música eu mostrei para o Jorge no violão há um tempo atrás, que nós nos encontramos, e ele gostou muito da música. Agora ela está pronta com arranjo e tudo, daqui a pouco ele vai tocar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença do Teobaldo, que é o esposo da Margarete. Agradecemos a Inácio na técnica de som, ao Serginho, que está aqui conosco, sua esposa Márcia, e ao Éder, que foi aquele que ficou no telefone. um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e um bom Natal para o próximo domingo, né, Jorge? Vamos agradecer, então, todos os ouvintes que entraram, que participaram aqui também, que compartilharam. Desculpa se a gente não leu todas as perguntas, mas hoje teve bastante participação, isso é bom, né? Que todo mundo compartilhe, todo mundo que entre também no próximo ano e no próximo programa, entre também, participe. Às 8 horas, convidamos a todos para baixar o nosso aplicativo e ouvir a rádio online. E a reprise desse programa, de todos os programas de domingo, é terça, quinta e sábado. Então, até o próximo programa. Margarete? Então, nós agradecemos a Margarete pela presença e gostaríamos que ela também fizesse a nossa prece de encerramento. Eu agradeço também de estar aqui, de dividir com vocês as minhas experiências e aprender com todos os ouvintes. Obrigada. Senhor, que nós possamos, nesse momento, unir os nossos corações em agradecimento. Agradecimento por mais esta oportunidade, por estarmos aqui, por um ideal, em prol do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que todos possam ter a oportunidade de conhecer este caminho de paz, de alegria, de confiança, que enche os nossos corações com conforto. Que possamos, Senhor, através da nossa caminhada, divulgar, através dos nossos exemplos, dos nossos pensamentos, sentimentos, a palavra dele, que é tão importante para modificar e transformar o nosso planeta. Obrigada, Pai, que possamos ter uma semana maravilhosa, que possamos ter um final de domingo com muito amor, com muita luz no coração. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos ouvir então o Ed Moreno cantando. Não, peraí, ele falou que é a outra. Então? Então? Nós estamos aqui para acertar a música que o Ed vai cantar para a gente. Vou aproveitar também para mandar um abraço para o Paulinho, nosso companheiro, né, compositor que compõe comigo. Também quero mandar um beijo para minha filha Amanda Moreno e para minha, tem nada a ver, né, a minha adversária, né? A Celita. Adversária não, meu amor, minha vida, a mulher que cuida do Ed. Celita, beijo, viu, amor? Só à tarde hoje, hein? Vou sair com o Jorge para um sítio que não tem endereço. Mas vai chegar lá. As línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa um sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as só vez, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro